meu estrela, que cata brilhar, clina mar, boi uma areia, que cata moiar, espalhar desse mundo fora, só vai mar, terra pobre, cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal, cheia de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra povo cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra povo cheia de amor, tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade, oi, tanto saudade. Saudade sem fim, oi, tanto saudade, saudade, saudade, oi, tanto saudade, saudade sem fim. Estrela, que cata brilhar, e na mar boi uma areia, que cata moiar, espalhar nesse mundo fora, só rotimar, terra pouco cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal, cheia de amor, tem batuque, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra pobre, cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra pobre, cheia de amor, tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup, petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup.